Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail, falecom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Adriano Vieira. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização Raízes do Brasil. Vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, pelas ondas médias e curtas AM da Rádio Cultura Brasil. Nos domingos sem atendimento, mas de segunda a sábado sempre com a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda. Você realmente escrevendo, telefonando ou mandando e-mails, escolhendo músicas e participando do programa, vocês estão auxiliando a produção na confecção do programa de segunda a sábado. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2008. E logo no começo da segunda hora, Cirlei Ribeiro, a repórter da Rádio Cultura Brasil, hoje falando sobre idosos no trabalho. Principalmente, eu vou prestar muita atenção nesta matéria hoje da Cirlei Ribeiro, idosos no trabalho. Alô, colegas, alô de tanto Brasil. E ainda na segunda parte, um pouco mais pra frente, o Cantinho do Ouvinte, hoje atendendo a Paulo Bispo. Paulo Bispo reside em Osasco, tá? O e-mail dele está um pouquinho apagado, mas depois a gente dá um jeito. Deu pelo menos para perceber que ele mora em Osasco. Portanto, Paulo Bispo de Osasco, hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E nós começamos o programa com Tião Carreira e Pardinho interpretando A Mão do Tempo. Solicitação do Miguel Fernandes, do bairro da Moca, ele e a Terezinha. Depois, João Otávio e João Henrique cantam Caminhada, pedido de Moacir Cabral, de Guarulhos. Pelos caminhos da vida,

Pedi também que ele esteja a meu lado quando este corpo cansado termina a sua jornada. Nós ouvimos com Tião Carreiro e Pardinho, do Tião Carreiro e Zé Fortuna, A Mão do Tempo. Foi o pedido do Miguel Fernandes, lá do Bairro da Moca, ele e a Terezinha. E vejamos para quem ofereceram. Ofereceram para... aqui, dia 18 de outubro, completando 78 anos. Ah, tá aqui. A Renata, é isto? Não deu para entender muito não, viu, Miguel? Ô, Terezinha, de vez em quando você precisa observar aí como é que o Miguel escreve. Ele escreve bem, mas essa daqui não deu para entender muito não, viu? Dia 18 de outubro, 78 anos. Parabéns ao Miguel Fernandes e da dona Terezinha. Toda a família. Pois é, não deu para entender muito quem está completando 78. Isso aqui está parecendo o Renato, é isso, Miguel Fernandes? Me desculpe se não está certo, eu não tenho culpa, é ou não é? Outra vez você explica melhor. E o pedido depois foi do Moacir Cabral, de Guarulhos. É lá do SECAP, né, em Guarulhos. Ele pediu com João Otávio, João Henrique, de Ademar Braga, Tião do Carro, Caminhada. Ofereceu para o pessoal também do FECAP lá da Vila Ramos. Vila Barros, perdão. FECAP de Vila Barros. É onde ele mora, não é? Guarulhos, Moacir Cabral. Muito obrigado. De vez em quando a gente se atrapalha aqui com a escrita dos ouvintes que participam, não é? Do programa Raiz do Brasil. Mas o Miguel Fernandes sempre escreveu certo. Essa vez ele... um borrãozinho me borrou todo. É o programa Raiz do Brasil. Bom, nesta semana, amanhã, né, sexta-feira, nós estaremos sorteando Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. São 14 faixas muito bonitas, gravadas nesse CD da Tocantins, Homem de Lata, com Tião Goiano e Sidão. Um ouvinte será presenteado por sorteio amanhã. Agora, Juliana Andrade e Jucimara, do Capitão Barduino e Tere Vieira, Enxada e Caneta. Depois, Lorito e Loreto, cantam de Caetano Herbe e Lorito, Vida na Roça. Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação. Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão. E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Disse a caneta pra enxada, não vem perto de mim não. Você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Nos tabelião, eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricaços e pros barãs. Só ando nas mãos dos mestres, dos homens de posição. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha. minha vida na roça, vou falar que jeito é. O meu ranchinho de barro, cobertura de sapé, um banhado e um roçado, uns pezinhos de café, umas vaquinhas leiteiras, uma besta machadeira e um cavalo pangaré. Na lagoa mais pra frente eu pesco mandiguaçu. O cuidado é redobrado, é morada de urutu. E no corguinho que passa sobre as moitas de bambu, fico parado na margem, apreciando a passagem, a fileira de guaru. Um monjolinho pequeno no desmaio da biquinha, o pilão sai a quirera, bem miúda e quebradinha. É um cenário bonito quando chega a tardezinha. Naquele grotão fechado fica o chão todo forrado de sangrinha e coleirinha. Barulho de avião a gente escuta dali, naquelas pisaças brutas, quantas vezes me perdi. Presente da natureza, só eu é que moro ali. Naquele canto escondido, o barulho mais ardido é o canto do vento-vi. O silêncio da tardinha faz a gente até chorar. Parece que Deus do céu fala manso em seu olhar. Calmamente vai dizendo como é lindo este lugar. Se o universo é minha igreja, na capela sertaneja, o sertão é meu altar. Nós ouvimos com Juliana Andrade e Jucimara, do Capitão Barduino e Ted Vieira, Enxada e a Caneta. Depois, Lorito e Loreto interpretaram de Caetano Herbert, Lorito, Vida na Roça. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Então, eu falei que amanhã, sexta-feira, estaremos fazendo o sorteio do CD Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata, para um ouvinte do programa Raiz do Brasil. Agora, no mês de dezembro, do dia 1º ao dia 23, de segunda a sexta-feira, serão diariamente 3 CDs para um mesmo ouvinte. Portanto, sorteios do dia 1º ao dia 23 de dezembro, diariamente estaremos sorteando um ouvinte e esse ouvinte estará ganhando 3 CDs. É o presente de Natal que o programa Raiz do Brasil vai oferecer a todos os seus ouvintes como retribuição da colaboração que a gente tem durante o ano todo. Agora com J. Rodrigues e Leonel, Rei de Belém, a pedido de Pedro da Costa do Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Depois, Inesita Barroso interpreta Lampião de Gás para Irene Primozic, residente na Vila Progresso, em Guarulhos. Pé direito e pisei firme no chão. Passei a mão na viola, veio na imaginação. Pra fazer esse pacote, eu prestei bem atenção. No torneio eu levo a taça, com meu pagodão de raça, balancei o meu povão. Ando de cabeça erguida e levo a vida contente. Quem trabalha, Deus ajuda, é um ditado certamente. Um filho bem educado, pro pai é o maior presente. O caboclo sertanejo, ele mata os seus desejos, ouvindo um pagode quente. O sertão nasceu a viola, merece nosso respeito. Com muito prazer eu canto, trazendo ela no peito. Senna foi campeão da pista e Pelé campeão da bola. Isto eu falo com carinho, que é um carreiro e barquinho, no pagode deu escola. A viola está por cima, eu vou falar a razão. A nossa moda raiz brota do fundo do chão. Não existe rei na terra que não tem. Nosso rei está no céu, pra ele eu tiro o chapéu. Foi nascido em Belém. Nós ouvimos com J. Rodrigues e Leonel de Santo Marassate, Ferraz, Rei de Belém. Pedido de Pedro da Costa, residente no bairro do Tucuruvi, nesta capital. E o Pedro da Costa, que mora no Tucuruvi, ofereceu para todo o povão de Osasco. Ele deve ter muito amigo ou parentes lá em Osasco. Então, para todo o povão de Osasco, esta música é oferecida por Pedro da Costa, do Tucuruvi. J. Rodrigues Leonel, Rei de Belém. E depois, Inesita Barroso, que todos os sábados à noite tem na TV Cultura o Viola Minha Viola. Ela comanda um dos programas sertanejos raiz mais sensacional de todo o Brasil, de toda a televisão brasileira. Viola Minha Viola, todos os sábados à noite, com a Inesita Barroso. Ela cantou de Zica Bergami Lampião de Gás, a pedido de Irene Primozic, que reside em Guarulhos. E ela ofereceu para o Chico e a Ursulina Bombardi, para Messias Romoriel, para José Maria Torres e para Manuel Lázaro da Silva, que reside lá em Minas Gerais. Irene Primozic, muito obrigado. Vamos seguindo agora com Lourenço e Dorival, que interpretam de Telmo de Maia, Como Eu Chorei. Depois, Mocoque e Paraíso interpretam de Haroldo José e Alberto Calçada, O Céu Chorou Por Mim. Chorar como eu chorei. igreja estava toda enfeitada, muita gente na calçada, eu também estava lá. Só Deus sabe a tristeza que eu sentia, pois casava nesse dia quem jurou sempre me amar. Ela chegou acompanhada do padrinho, eu pra não ficar sozinho, então entrei para assistir. Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão. Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão. Saída da igreja enfeitada, que casou a minha amada, uma grande multidão. Entre vivas e parentes e amigos, desejei felicidade a quem me fez ingratidão. Aconteceu o que eu nunca esperava, uma chuva começava e na festa pôs um fim. Ela foi embora em um carro enfeitado, com seu vestido molhado, e o céu chorou por mim. Ela foi embora em um carro enfeitado, com seu vestido molhado, e o céu chorou por mim. Nós ouvimos com Lourenço de Lorival, de Telmo de Maia, Como Eu Chorei. Depois, Mococa e Paraíso. Cantaram de Haroldo José e Alberto Calçada, O Céu Chorou Por Mim. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E vamos seguindo. Agora, atendendo o pedido de Hélio Giacomini, residente em Santo André. Ele pediu com Cacique Pajé, Minha Palhoça. Depois, o pedido de O Baldo da Cunha, do Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. O Baldo da Cunha pediu com Tonico Tinoco, Rio Pequeno. Eu não consigo viver mais na cidade, pra matar minha saudade, eu vou voltar pra roça, vou respirar o ar mais puro da natureza. Vejam só quanta beleza, eu morar numa palhoça, vou respirar o ar mais puro da natureza. Vejam só quanta beleza, eu morar numa palhoça. As andorinhas quando vem rompendo dia, juntam todos os passarinhos, cantam suas melodias. A sirena e a perdiz piam distantes nas campinas verdejantes, o inhambu e a codorninha. A

E vamos seguindo, vamos em frente, porque atrás vem gente. Nenete e Dorinho cantando de Geraldo Queiroz e Piraci, fez a cabocla chorar. Depois Otávio Augusto e Gabriel do Caetano Herve Paraíso, narrando a saudade. Um vai chorando a saudade, ai, ai, ai, quem fica chorando está. Bate, bate coração, ai, ai, ai, vai batendo sem parar. Ai, ai, ai, ai, eis a cabocla chorar. Conformar. Nosso destino é marcado, ai, ai, ai, a sorte é Deus quem dá. Tô cumprindo meu dever, ai, ai, ai, no serviço militar. Ai, ai, ai, ai, fez a cabocla chorar. Essa marvada saudade, ai, ai, ai, ainda vai me matar. Soluçando respondi, ai, ai, ai, não sei se posso voltar. Ai, ai, ai, ai, fez a cabocla chorar. Pude tocar. Não cantei mais serenata, ai, ai, ai, pra ela poder escutar. O meu rancho ficou triste, ai, ai, ai, morreu o meu sabiá. Ai, ai, ai, ai, eis a cabocla chorar. Curtindo a saudade num canto ficou, ouvindo o barulho do povo e peões, também os rojões que no céu clareou. E assim apoiado em sua bengala, da porta da sala pra fora espiou. E quando ele ouviu segura-peão, o seu coração no peito pulou. Ali no batente de pé se apoiando, ficou até quando o rodeio acabou. E quando ele viu a luz se apagando, quase se arrastando pra lá caminhou. E lá de fininho entrou no rodeio, e bem lá no meio sozinho parou. As suas palavras Nossa Senhora, só Deus escutou. Ali quantas vezes com nó na garganta a foto da santa chorando beijou. Ali quantas vezes ergueu seu troféu e o velho chapéu pro povo abanou. Ali solitário no frio picadeiro pros ex-companheiros ainda rezou. Era o rei, seus sonhos mais belos, do mesmo castelo que um dia reinou. No alto-falante do seu pensamento, um outro talento seu nome falou. Era o Zé do Prato narrando a saudade. O peso da idade foi quem te tombou. Não foi o Tordilho, nem foi o Ruano. O peso dos anos quem te derrubou. Não foi o corpo óbvio de nenhum pagão. Segura, peão, que o tempo passou. Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade. No sábado de rapaz, vaidade no grande festão dos apaixonados. Rodeio de brabo, aonde os que dominam vence, os dominados são vencidos. Segura, pia. Nós ouvimos com Nenete Dorinho, de Geraldo Queiroz e Piraci, fez a Cabocla chorar. Depois, Otávio Augusto e Gabriel interpretaram de Caetano Herbert, Paraíso, narrando a saudade. Homenageado do dia. Hoje o nosso homenageado é cantor e violeiro, Isaac Brasil. Ele é natural da cidade de Franca e começou a cantar ainda na infância. Autodidata, ele se dedicou mais, ou dedicou mais da metade de sua vida ao estudo da música e ao aperfeiçoamento do canto. Isaac Brasil valorizou a música raiz já em seu primeiro CD, lançado no ano de 2003, pela Quarupi Discos. Nesse excelente CD, intitulado Isaac Brasil, infelizmente já fora de catálogo, ele gravou clássicos do repertório raiz, tais como Meu Caboclo, de Laurindo de Almeida e Juntilho Lorival, Eu, a Viola e Deus, do Rolando Boldrin, Marica Criolinha, do Florencio, Cuitelinho, Folclore, de Mato Grosso do Sul, adaptação de Paulo Vanzolini e Antônio Xandó, entre outros grandes sucessos e outras grandes composições. E o nosso querido homenageado Isaac Brasil vai interpretar duas músicas, do Wilson Frade, Menina Bonita, e do Raul Torres, Que Linda Morena. Menina bonita, meu laço de fita, meu único amor. Menina manhosa, meu botão de rosa, também minha dor. Vou sonhar nos teus momentos, meus inquietos sentimentos, meus afetos de sabores. Sou aquele passarinho que em teu colo fez seu ninho, só de pétalas de flores. Quis contar nossos segredos, mas confesso tive medo, tanta dor doeu em mim. Com certeza a primavera se esqueceu de ser sincera ao me ver tão triste assim. Menina bonita, meu laço de fita, meu único amor. Sonhar nos teus momentos, meus inquietos sentimentos, meus afetos de sabores. Sou aquele passarinho que teu colo fez seu ninho, só de pétalas de flores. Quis contar nossos segredos, mas confesso tive medo, tanta dor doeu em mim. Com certeza a primavera se esqueceu de ser sincera ao me ver tão triste assim. Menina bonita, meu laço de fita, meu único amor. Que eu moro tem uma morena, que linda, pequena, que me faz penar. Na estrada de ferro, na estrada de linha, linda moreninha, nós vamos passear. Eu tô resolvido, morena, e simbora. Vou pra Pirapora no ano que vem. Na estrada de ferro, na estrada de linha, linda moreninha, você vai também. Tu casa comigo que eu sou boiadeiro, não farta dinheiro pra você gastar. Chegando na vila eu te compro um vestido, sapatinho erguido pra nós se casar. Não chore, morena, não tenha tristeza, que a vossa beleza me fez pecador. Não como, não durmo, não janto, não sei, só tenho receio perder seu amor. Meus olhos alumei a tua face mimosa, teus lábios de rosa eu quero beijar. Teu corpo parece botão de roseira, morena faceira, não deixe eu penar. Meu cavalo corre mais que a ventania, no final do dia eu vou te buscar. Tu vem na garupa, ó linda donzela, até na capela pra nós se casar.

mandou depressa os peões buscar o boi na invernada. O boi entrou na mangueira cercado pela peonada. Pressentindo sua morte, virou uma fera voada. Igual felino sagaz, investiu no capataz, ai, lhe dando várias chifradas. Pra salvar o capataz, a peonada correu, e ele agonizando contou tudo o que se deu. O que ele revelou a todos surpreendeu. Nas derradeiras palavras foi esse o pedido seu: não matei o pobre boi, que Deus do céu me perdoe. Ai, quem matou ela foi eu. A foto na parede e uma flor se abrindo e um beija-flor com sede. Ali sou eu e ela, como eu sempre quis. Hoje tão longe dela, não dá pra ser feliz. Canta, meu povão! Minha viola chora, pra eu poder cantar. Minha viola chora, pra não me ver chorar. Um abração de Paulo César e a mulinha, a todos vocês! E batendo palma com a gente! Entende os meus queixumes, minha viola, sim. No fundo é ciúme que está doendo em mim. Fico naquela flor, o espinho da paixão. E hoje aquele amor eu busco na canção. Cantem com a gente! Minha viola chora, pra eu poder cantar. Minha viola chora, pra não me ver chorar. Pra eu poder cantar. Minha viola chora, pra não me ver chorar. Nós ouvimos com Pardinho e Pardal, de Sulino e José Alonso, A Vingança do Boi. Depois, Paulo César e Amorim cantaram no Paraíso Minha Viola Chora. E agora é você, Sirlei Ribeiro. Bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia aos ouvintes do Raízes do Brasil. Uma informação sobre número de idosos que chefiam as famílias brasileiras. É cada vez maior esse número de pessoas que estão adiando a aposentadoria ou voltando ao mercado de trabalho depois dos 60 anos para reforçar o orçamento doméstico. Um detalhe importante, longe daquela imagem de senhores de chinelo e pijama na frente da televisão, a figura do aposentado hoje vem sendo substituída substituída pelo idoso ativo e trabalhador, seja por necessidade ou por opção de vida. E é exatamente isso que indica uma pesquisa do IBGE. As pessoas com mais de 60 anos hoje são responsáveis por arcar com metade das despesas familiares em 53% dos lares brasileiros. A quantidade de famílias que dependem do salário desse trabalhador mais idoso está aumentando. Em 1997, segundo a pesquisa, em 47% dos lares de todo o país, havia pessoas com mais de 60 na ativa no mercado de trabalho. E em 2007, essa porcentagem subiu para 53%. O número maior de idosos à frente das famílias é no Nordeste, chegando à média de 63% dos domicílios. E é na prestação de serviços que o profissional com mais de 60 anos encontra mais facilidade para se manter no mercado de trabalho. Essas são atividades onde se exige um contato com o público, onde se tem um contato com o público, portanto o idoso, geralmente mais experiente, sabe lidar com o público e também não há uma exigência nesse tipo de trabalho do domínio tecnológico. Quem não sabe ainda dominar o computador pode continuar competindo no mercado de trabalho, principalmente na área de prestação de serviços. São as informações de hoje, um bom dia e até amanhã. Até amanhã, Celê Ribeiro. E de fato, olha gente, infelizmente, além de tudo, o aposentado, com raríssimas exceções, mas raríssimas mesmo, o aposentado, se for depender da aposentadoria, ele morre de fome e mata a família de fome. Bom, vamos seguindo agora com Zé do Cedro e João do Pinho cantando Sertão Querido. É um pedido, vejamos de quem, do bairro do Taboão da Serra, Carlos Alexandre Rodrigues. E depois, com Dino Franco, Moraí e Nardelli, Nelore Valente. É um pedido de César Augusto Teixeira Rego, residente em Diadema. Quando chega o mês de agosto, o sertão fica esquisito. A fumaça vai baixando, não se vê o infinito. A tardinha entristece quando canta o peixe preto. Das noites que tem luar, o Natal dá seu grito. É um lamento repilante, chega a me deixar aflito. Mesmo assim amo demais este meu sertão bendito. Passeiam na macega do capim, a cigarra estridente canta no pé de jasmim. O tristinho invade um lombo na imensidão sem fim. A coruja agorenta traz pensamentos ruins. O galo que me desperta como se fosse um clarim. Mesmo assim o meu sertão ainda é tudo para mim. Como é bonito ver

O ouvinte que nos escreveu, dia 15 de novembro, ele completa, ou completou 15 aninhos. Nossa, nosso missivista, o Carlos Alexandre Rodrigues, de Itaúna Serra, tem 15 anos e acompanha. Aliás, 13 anos. No dia 15 ele completou 13 anos. Então ele deve ser aluno do professor Luiz Carlos Rubinato, né? E no dia 23 de novembro, mais um ano de vida para o Luiz Carlos Rubinato. É isso? Parabéns e felicidades. Muito obrigado a você, viu? Carlos Alexandre Rodrigues de Taboão da Serra. E um abraço, viu, professor? Pedido também, depois do César Augusto Teixeira Rego, que solicitou com Dino Franco Moraí e Nardelli, do Sulino e Antônio Carlos da Silva, Nelore Valente. E o César Augusto Teixeira Rego de Diadema ofereceu para os amigos da Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo do Campo. Ele mora na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Muito obrigado. Bom, como eu falei demais, vamos seguindo, né? Senão daqui a pouco estoura o horário. Pedro Benza da Estrada e Celinho, do Jeca Mineiro e Pedro Dornelas, Minha Boiada, Meu Carro de Boi. Pião Dourado e Douradino, de Oswaldo Machado e Durvalino Morales, Transporte de Nelore. Cavalo cruzando a invernada, um laço girando, um boi na ribada, o estouro gigante de uma boiada, com seis boiadeiros, tarefa arriscada, à noite o descanso na rude pousada, são esses os temas da minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. Ei, boi, lembrando a vida passada, parece que estou carreando na estrada, vejo os bois puxando a carreta pesada, abrindo dois sulcos na terra molhada, a marcha dos bois muito bem ritmada, fornece o compasso pra minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. Da gente é uma sala fechada, quem está de fora não enxerga nada, não vê quantas mágoas ali tem guardada, nem pode entender se for revelada, só quem no passado lidou com boiada conhece a tristeza da minha toada. Minha boiada, meu carro de boi, quanta saudade do tempo que foi, quanta saudade do tempo que foi. Cerca do mangueirão, e contei uma passagem do meu tempo de Vian, e um transporte de Nelore lá pras bandas de Rincão. Quando eu penso, ainda vejo o povo do vilarejo me fazendo saudação. E lá proeza que fiz foi o destino que quis, e Deus estendeu a mão. De Guariba nós saímos pra fazenda Cajueira, levando Nelore puro 200 vezes de primeira. Zé Antônio e Cristiano, e Tonho na dianteira. Meus amigos de jornada, não enjeitava a parada, 3 milhões de cabeceira. Eu viajava na Marquesa, não sabia que a surpresa me esperava na bordeira. Lá na fazenda Baldalho, bem pertinho da bordeira, uma trela de cachorro sujo junto com a poeira, e vinha de trás do morro correndo caça ligeira. Dois latidos e a boiada ficou toda esparramada lá pra aquelas ribanceiras. Tonho chorou no berrão, eu pedi naquele instante proteção à padroeira. Um boi de tamanho grande foi pro lado do povoado, eu seguia na Marquesa com meu laço preparado. O boi bufava de bravo, igual um leão machucado. Quando a fera em desatino ia atacar um menino, caiu desequilibrado. De longe o povo aplaudia, o meu laço em 3 rodias entre seus chifres cruzados. A Marquesa sustentou Nelore endiabrado. Boiada foi reunida, demos conta do recado. Muita gente perguntava o meu nome e meu estado. Nasci aqui e não saio, o meu nome é Zé Sampaio, e fico muito obrigado. A coisa que mais me inspira, uma viola e um bom catira, e uma lida de gado. Nós ouvimos com Pedro Bemza da Estrada Excelinho, do Jeca Mineiro e Pedro Dornelas, Minha Boiada, Meu Carro de Boi. Peão Dourado e Douradinho interpretaram de Oswaldo Machado e Durvalino Morales, Transporte de Nelore. Cantinho do Ouvinte. Hoje, Cantinho do Ouvinte, atende ao e-mail do Paulo Bispo. Ele reside, vejamos, em Osasco. Tá difícil de ver porque tá um pouquinho apagado o e-mail dele. Bom, de qualquer forma, vamos às músicas, depois a gente dá um jeito de falar alguma coisa a mais

está faltando uma flor. Meu peito sentia tamanha alegria, porque chegou meu amor. Com a flor que faltava aqui, eu então lhe respondi: era você minha flor. Do céu está por cima da chuva. O leite é sangue da vaca e o vinho é sangue da uva. Quem não mata formigueiro está plantando braça uva. Não tem açúcar nem clara no suspiro da viúva. Moça que morre solteira, tendo juízo morre pura, mas sendo desmiolada, deixa o fruto da aventura. A garça tem pena branca, o urubu tem pena escura, papagaio nasce verde, morre verde, não madura. Quando está viva, todo mundo desconjura, mas depois da onça morta, até medroso segura. Alfaiate e costureira não gostam de linha dura, por isso a linha do trem nunca serve pra costura. A cachaça e o cigarro é uma dupla de malvados. A cachaça deixa tonto e o cigarro envenenado. O cigarro e a cigarra só viveram separados. Cigarra morre cantando, cigarro morre queimado. Nós ouvimos com Valdir e Misael, de José Fortuna e Jair Sanches, Enxada de Ouro. Com Zé Carreira e Carreirinho, de autoria dos dois, Buquê de Flores. Depois com Tião Carreira e Pardinho, de Chicão Pereira, Olivaldo Santos e... Puruca, ou é do Duca, será? Acho que é Puruca. Suspiro da Viúva. E são músicas do Cantinho do Ouvinte, agora deu para... Para ler, ele, nosso ouvinte Paulo Bispo, reside na Rua Maria Jesus do Rosário, bairro Jardim Munhoz Júnior, Osasco. É isto, não é, Paulo Bispo? E ele mandou esse e-mail quando as irmãs Galvão, as queridas Galvão, estavam apresentando o programa, mandou um beijão para elas. Oi, queridas irmãs Galvão, estou escrevendo, sou grande ouvinte de todos os dias do programa Raiz do Brasil. E mandou um beijão para as meninas, perfeitamente. Já estão beijadas, viu, Paulo Bispo? Muito obrigado. E Pode continuar sempre escrevendo pra gente, tá? Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Sempre presente aqui com a gente, sempre sorridente, graças a Deus, toda a equipe do programa Raízes do Brasil. A gente vai seguindo agora com Luizinho Limeira e Zezinha, de Palmeira e Pascoal Raimundo, Flor de Açucena, depois Pirajá e Pratini, de José Calixto e Pirajá, Oi Perroxo. Sorriso, linda morena, é cristalino como a nascente da Itapuí. És perfumada, cor de açucena, e o teu beijo tem a doçura do sapoti. És o diamante que o garimpeiro no seu delírio procura em vão. Do teu carinho sou prisioneiro, linda morena do coração. Sei que não sou eu, o teu bem querer é destino teu, me fazer sofrer. Madrugada fria, eu a caminhar, vivo tão sozinho sem o carinho do teu olhar. Meus olhos são dois luzeiros que iluminam o meu caminho com seu fulgor. Nas serenatas ou seresteiros, a luz da lua te fazem versos, falam de amor. A rosa branca e o cabuchita, a margarida e o jasmim, de ligeiro, moça bonita, como a rainha do meu jardim. Sei que não sou eu, o teu bem querer é destino teu, me fazer sofrer. Madrugada fria, eu a caminhar, vivo tão sozinho, sem o carinho do teu olhar. Quando ele fraquejou pelo peso da idade, trocou nosso terreno por um prédio na cidade. Fiquei sem o riachinho e a cantiga do jaó. Fiquei sem Mariazinha, meu grande amor, meu xodó. À noite eu ouço o murmúrio das águas do ribeirão. Chegou a ouvir as batidas do monjolo no pilão. É mentira da lembrança pois além dos prédios altos tem verde sem passarinho e agitação no asfalto. Aqui não vejo cadeira, ninguém batendo o pé no chão. Alegria é passageira, igual chuva de verão. Por causa do hiperluxo que eu vi em frente da casa, onde a florada aparece e os beija-flor bate as asas, vou deixar esta cidade. É o resumo da questão, é a palavra saudade que sinto do meu sertão. Nós ouvimos com Luizinho Limeira e Zezinha, de Palmeira e Pascoal Raimundo, Flor de Açucena. Pirajá e Pratini cantaram de José Calice, Pirajá, Oi, Pê Roxo. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raiz do Brasil, Cultura Brasil. Da sexta-feira, amanhã, portanto, sorteio de Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. 14 faixas gravadas na Tocantins, CD que será sorteado para um ouvinte do programa Raiz do Brasil. E, no mês de dezembro, como presente de Natal para os nossos ouvintes colaboradores, 3 CDs por dia, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira. Agora, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Folha, sanfona e o violão, a pedido de Laerte Giro, da Vila Carrão. Depois, Lio e Léo, cantando Sementinha, pedido de José da Conceição, do bairro da Boa Vista e Garatá. A sanfona e o violão não pode se separar. Sanfona chorando quer, violão pra ir acompanhar. Quando junta-se os dois faz a festa anima. Isso deixa com sanfona de araiá. Sanfona chora melhor tem gaitas de metal. Violão que chora macio é de pau jacarandá. Eu me sinto feliz, o meu doido é tá num ponteado que faz até as pedras chorar. Festa que não tiver a sanfona e o violão é como um dia sem sol, igreja sem capelão. Porque os dois se querem bem como os dois coração, que juntinho a bater mata quem tem paixão. Sanfona chora de lá, fica responde o violão. E quando os dois choram igual, é linda a harmonização. E me diga depois, eu não tenho razão de dizer que o pior é a sanfona e o violão. Lá

parentes de Arujá, para os parentes de Campinas, quantos parentes, hein? Que beleza, família grande. E para todo o pessoal que acompanha o programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, viu, José da Conceição, residente em Igaratá. Para finalizar, Vieira e Vieirinha, de autoria dos dois, Jogo da Douradinha. Morena, vamos jogar o jogo da douradinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Seu vestido é cortar diante atrás comprido. É moda matar rapaz, cortar diante comprido atrás. Mundo que meu coração tormenta: cavalo, trotão, casa, gotereta, moleque chorão e mulher ciumenta. Cavalo, trotão, berganha, moleque, chorão, apanha. A casa a gente reteia, mulher ciumenta, dorme na peia. Vieirinha cantaram de autoria deles Jogo da Douradinha. E vamos embora porque já estamos em riba da hora. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção de Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zaramelli e na sonoplastia Adriano Vieira. Bom dia, ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil com Moíbo César Cury. Realização: Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.